Ribeiro, preste atenção. Estamos aqui fazendo na hora com determinação. Então, cabras da peste, estamos indo fortemente, sendo do Nordeste, aparecendo para o mundo se ligar, que aqui tem raça grande e pura para brilhar. Não comemos nada de ninguém, então preste atenção aí, você também. É coisa que você vê e fica admirando como é que esses caras fazem o lance improvisando. É coisa de coração, é dom que Deus nos deu, pode crer, também não sou bom. Eu também sei errar, como você aí não pode até nos escutar. Queira criticar, isso é problema seu, porque agora eu tô cantando, é problema meu. Não, é nosso, porque somos nordestinos até os ossos, mandando um som levemente pra você. Preste atenção e não vou mandar se fuder, porque eu sou educado e nunca vou parar de mandar o meu recado. Hip hop, samba, embolada, tudo junto mandando aquela levada pra você balançar, pra você se ligar que estamos aqui então para detonar. É o Nordeste mostrando sua força para o mundo. Preste atenção nessas batidas a cada segundo. É isso aí, tenho pra falar pra você. Crie o seu filho direito pra não se arrepender, porque ele é o futuro do nosso país. Não queira ver na sua